Capítulo 3. Se um homem se divorciar da esposa e ela se casar com outro homem, ele não a receberá de volta, pois isso contaminaria a terra. Você, porém, se prostituiu com muitos amantes, e no entanto quer voltar para mim? Diz o Senhor. Olhe para o alto dos montes. Existe um só lugar em que você não tenha se contaminado pelo adultério com outros deuses? Senta-se à beira do caminho, como uma prostituta à espera de um cliente, sozinha, como um nômade no deserto. Contaminou a terra com sua prostituição e sua perversidade. Por isso não vieram as chuvas de primavera, pois você é uma prostituta descarada, que não tem vergonha alguma. Ainda assim você me diz: Pai, tens-me conduzido desde minha juventude. Certamente não ficarás irado para sempre. Certamente te esquecerás do que aconteceu. Você fala desse modo, mas continua a praticar todo o mal possível. Durante o reinado de Josias, o Senhor me disse: Viu o que fez a infiel nação de Israel? Como a esposa que comete adultério, Israel adorou outros deuses no alto dos montes e debaixo de toda a árvore verdejante. Pensei: Depois de fazer tudo isso, ela voltará para mim. Mas não voltou. E Judá, sua irmã traiçoeira, viu isso. Ela viu que me divorciei da infiel Israel por causa de seu adultério. Mas Judá, irmã traiçoeira, não teve temor algum. Também me deixou e se entregou à prostituição. Israel não se preocupou nem um pouco em cometer adultério ao adorar ídolos feitos de madeira e pedra. Agora, a terra está contaminada. Apesar de tudo isso, Judá, sua irmã traiçoeira, não voltou para mim com sinceridade. Apenas fingiu estar arrependida. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor me disse: Até mesmo a infiel Israel é menos culpada que a traiçoeira Judá. Portanto, vai e proclame esta mensagem a Israel. Assim diz o Senhor: Ó Israel, meu povo infiel, volte para mim, pois sou misericordioso. Não ficarei irado com você para sempre. Reconheça sua culpa, admita que se rebelou contra o Senhor seu Deus, e cometeu adultério contra ele ao adorar ídolos debaixo de toda a árvore verdejante. Confesse que não quis ouvir minha voz. Eu, o Senhor, falei. O Senhor diz: Voltem para casa, filhos rebeldes, pois eu sou o seu mestre. Eu os trarei de volta a Sião. Um desta cidade, dois daquela família. De onde quer que estejam dispersos, eu lhes darei líderes segundo o meu coração, que os guiarão com conhecimento e entendimento. E quando sua terra voltar a ficar cheia de gente, diz o Senhor, vocês não terão mais saudades da época em que tinham a arca da aliança do Senhor. Não sentirão falta da arca, nem se lembrarão dela, e não será necessário reconstruí-la. Então Jerusalém será conhecida como o trono do Senhor. Todas as nações irão até lá para honrar o Senhor. Não seguirão mais os desejos teimosos de seu coração perverso. Naqueles dias, o povo de Judá e o povo de Israel voltarão juntos do exílio no norte, para a terra que dei a seus antepassados como herança para sempre. Disse comigo: Como eu gostaria de tratá-los como filhos. Meu maior desejo era lhes dar esta linda terra, a herança mais excelente do mundo. Queria que me chamassem de pai, e que jamais se afastassem de mim. Mas você me traiu, povo de Israel. Foi como a esposa infiel que abandona o marido. Eu, o Senhor, falei. Ouvem-se vozes no alto dos montes, choro e súplicas dos israelitas, porque escolheram caminhos tortuosos e se esqueceram do Senhor seu Deus. Meus filhos rebeldes, diz o Senhor, voltem para mim e eu curarei a rebeldia de seu coração. Sim, nós voltaremos. O povo responde: Pois tu és o Senhor nosso Deus. Nossa idolatria nas colinas e as orgias religiosas nos montes não passam de ilusão. Somente no Senhor nosso Deus, Israel encontrará salvação. Desde a juventude observamos nossos antepassados desperdiçarem com algo vergonhoso tudo que trabalharam para ter. Rebanhos e gado, filhos e filhas. Que a vergonha nos sirva de cama e a desonra de cobertor. Pois nós e nossos antepassados pecamos contra o Senhor nosso Deus. desde a juventude até hoje, nunca lhe obedecemos.